Meu nome é Sérgio Aguiar. Esse é o programa número 220. Hoje é dia 26 de junho de 2019. Agora são exatamente 20 horas dessa noite tranquila e calma de quarta-feira. Falamos ao vivo, direto do estúdio da União Rádio Web, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Participam do programa de hoje Alex Bonafini e Francisco Mourão. Temos também aqui na técnica o Guilherme e um convidado especial, o Denis, nosso grande amigo aqui, direto de Santiago do Chile, nos visitando aqui no estúdio. No programa Visão Espírita, discutimos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta com base nos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe. Envie suas dúvidas ou seus comentários pela internet no endereço facebook.com/União Rádio Web. Deixe seu recado, faça sua pergunta. Sua participação é muito importante. E hoje é um dia especial, pois é o dia, exatamente o Dia Nacional de Combate às Drogas. E nós vamos ter aí um espaço para comentar um pouco sobre esse assunto também. E vamos começando o programa com o texto Evangelho e Alegria, do Espírito Emmanuel, extraído do livro Roteiro, pelo médico Francisco Cândido Xavier. Grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Indubitavelmente, o sacerdócio muita vez se impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias com certas etiquetas do culto exterior. Mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. A vinda do Mestre é precedida pela visitação dos anjos. Maria, jubilosa, conversa com um mensageiro divino que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. Nasce Jesus na manjedoura humilde, que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Tratadores rústicos são chamados por um emissário espiritual repentinamente materializado à frente deles, declarando-se portador das notícias de grande alegria para todos os povos. No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. Começam a reinar o contentamento e a esperança. Mais tarde, o Mestre inicia o seu apostolado numa festa nupcial, assinalando os júbilos da família. Como que percebendo limitação e estreiteza em qualquer templo de pedra para a sua palavra no mundo, o Senhor principia as suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza. Flores e pássaros, luz e perfume representam a moldura da sua doutrinação. Multidões ouvem-lhe a voz balsamizante. Doentes e aleijados tocam-se de infinitas consolações. Pobres e aflitos entrevêm novos horizontes no futuro. Mulheres e crianças acompanham-no alegremente. O Sermão da Montanha é o hino das bem-aventuranças, suprindo a aflição e o desespero. Por onde passa, o Divino Amigo estabelece-se o contentamento contagiante. Em pleno campo, multiplica-se o pão destinado aos famintos. O tratamento dispensado pelo mestre aos sofredores, considerados inúteis ou desprezíveis, cria novos padrões de confiança no mundo. Desdobra-se o apostolado da Boa Nova no clima da alegria perfeita. Cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho começa a contemplar o mundo e a vida através de prisma diferente. Surge-lhe a terra, por bendita escola de preparação espiritual, com serviço santificante para todos. Cada enfermo que se refaz para a saúde é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira. Cada sofredor que se reconforta constitui edificação moral para a turba imensa. Madalena, que se engrandece no amor, é a beleza que renasce eterna. E Lázaro, que se ergue do sepulcro, é a vida triunfante que ressurge imortal. E ainda, do suor sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro, com o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade, sustentando-lhe o crescimento espiritual na direção dos séculos sem fim. E assim, imersos nessa atmosfera de espiritualidade, que eu posso enfim dizer: boa noite, meu amigo Alex Bonafini. Boa noite, Sérgio querido, Francisco, Guilherme, Denis, ouvintes, que a paz de luz seja conosco. É com imensa alegria que nós estamos aqui novamente nesta noite maravilhosa e bendita. O texto de Emmanuel é extremamente significativo porque explica que o Evangelho é um hino de alegria e felicidade, é um hino de luz. Durante muito tempo, a religião equivocada, alguns núcleos religiosos, passaram a difundir o cristianismo com um prisma de dor, de tristeza, de sofrimento, como que se nós fôssemos alvejados pela bondade divina no fator de temê-lo, quando nós deveríamos amá-lo, que nós devíamos dia após dia temer por nossas atitudes equivocadas e que o inferno estaria próximo daquele que se equivocasse. No entanto, Jesus, ele nos ensina que o caminho da felicidade é o amor. Que a religião, ela é feita para nos religar a Deus, para nos transformar numa fusão com o Criador incriado. Tanto é que sempre que Jesus tinha oportunidade, como em suas parábolas, ele dizia: o reino do céu se assemelha a um rei que, querendo realizar as bodas de seu filho. Ou mesmo na parábola do filho pródigo, quando o filho, cansando de errar, volta para casa, o pai o encontra e diz: venha, vós que estava desaparecido e apareceste, que estava morto e renasceste, venha, venha que eu vou matar os meus novilhos e fazer uma festa. Porque é o homem que se afasta de Deus e que retorna a Deus. E isso nos enche de júbilo e de festa. Nós devemos enxergar o caminho de Deus como um caminho abençoado de luz. Nós devemos pregar o Evangelho com amor e receber o Evangelho com amor, para que esse amor possa se instalar e o reino dos céus, que não está aqui acolá, mas dentro de cada um de nós, esse clima se instale sobre a face da terra. Então, o ceareiro de Jesus, ele deve entender que agradecer pela vida, agradecer pelas possibilidades, é uma bem-aventurança. Isso é o mais belo que eu acredito da vida. Muito bem. Boa noite, Francisco Mourão. Boa noite, Sérgio, Alex, Guilherme, nosso amigo que nos visita hoje. Denis, é uma honra tê-lo aqui. E a todos aqueles que estão nos ouvindo essa noite, que Jesus possa nos envolver na sua paz e no seu amor. E o que mais comentar, né, a respeito de uma lição tão bonita como o Alex já colocou e já refletiu? Emmanuel, mais uma vez, de uma maneira muito assertiva, né, ele chama a atenção para algumas questões que em alguns momentos nós deixamos passar de maneira desapercebida, né? E ele, às vezes, numa frase ou num parágrafo, ele define muito bem certas situações que, de alguma maneira, precisam ser refletidas por nós, né? O título é Evangelho e Alegria. E como o Alex já falou, né, talvez nesse segundo parágrafo, Emmanuel diz assim: olha, o sacerdócio muitas vezes pode ter impregnado no horizonte cristão nuvens sombrias com certas etiquetas do culto exterior, né? Então, de uma maneira equivocada, né, aquele evangelho puro e cristalino trazido por Jesus e tão bem vivenciado pelos primeiros cristãos foi sendo equivocadamente interpretado ao longo do tempo, na busca muitas vezes como um instrumento de dominação psicológica, né, ou até política, por falha mesmo das imperfeições humanas. Talvez a gente não caiba aqui nem a nós julgar o porquê isso possa ter sido realizado naquelas épocas, mas o que é fundamental aqui é, na luz da doutrina espírita, resgatar realmente essa mensagem, esse significado do evangelho, que é de alegria. Por que de alegria? Porque Jesus vem e diz que nós somos filhos de Deus, de um Deus único, e que esse Deus não nos pune, não é um Deus mau, não é um pai mau. Pela lógica, pela coerência, fazendo comparações até com os pais humanos, Jesus deixa claro que o nosso Pai nos ama infinitamente. E vai além. Ele diz muito claramente que esse Deus nos ama de maneira igual e não discriminada, como é feito de alguma maneira através do sectarismo, das divisões artificiais da humanidade, e aqueles que muitas vezes eram rejeitados ou menos favorecidos se sentiam menosprezados ou até menos valorizados por Deus. Jesus vai ao encontro exatamente deles, trazer essa mensagem para dizer: você que sofre, você ainda é mais felizardo, porque Deus está contigo, Deus resgata suas dores, Deus te consola e você será consolado. Essa é a verdadeira mensagem do Evangelho, de amor, de esperança, de um Deus que nos ama de uma maneira tão infinita que nós ainda não somos capazes de compreender na sua totalidade. E é dessa maneira que temos que interpretar, sim. O Evangelho é uma boa nova, é uma boa notícia. É uma boa notícia que vem do alto e que é depois, inclusive, reconfirmada por uma pléiade de espíritos, por um conjunto de espíritos, todos emissários de Nosso Senhor Jesus, a confirmarem de maneira até científica, de maneira coerente, toda essa mensagem do Evangelho, que somos sim espíritos imortais. Somos assim destinados à vida eterna e à perfeição. Essa é a melhor mensagem do Evangelho. Legal. Eu quero fazer algumas provocações aqui. A primeira é para o Alex. Alex, a gente vê muitas vezes, e essa é uma mensagem, né, Evangelho e Alegria. Ele fala da Boa Nova desde o berço até o sepulcro e com a ressurreição, com a chamada ressurreição. Muitas pessoas, de certa forma, até têm uma vida boa e não se dão conta. E eu percebo, às vezes, muitas vezes, pessoas que se revoltam com o que acontece à sua volta. Às vezes vendo noticiários, às vezes vendo situações que acontecem no dia a dia, se apequenando ou eventualmente se revoltando. Comenta um pouco sobre isso. Fala qual que seria esse nosso papel diante do que acontece à nossa volta, como é que a gente deveria agir em relação ao Evangelho. Se nós formos verificar não só o que acontece à nossa volta, né, Sérgio? Boa parte das pessoas, nós estamos passando por um período que as comunicações elas estão sendo numa velocidade fora do comum, que as notícias elas pingam de um lado do planeta, do outro lado já estão sabendo em segundos. Então, nós estamos vivendo numa fase em que a autoestima e o autoamor estão meio desgastados. Tanto é que quantas campanhas de suicídio nós estamos vendo, porque no planeta nós temos uma média de em torno de 1 milhão de suicídios por ano, no planeta inteiro. É muita coisa. Fora as tentativas, fora os processos depressivos, esquizofrênicos, os transtornos de todos os tipos, as pessoas elas não estão se suportando mediante esse caos que você acabou de dizer, essa corrente de mensagens negativas, programas ganhando dinheiro com desgraça, porque o que vende é desgraça, não é benesse, não é? Notícias de corrupção, de torpezas, de ganhos excessivos de um lado e misérias do outro. Antigamente, há 40 anos atrás, nós tínhamos noticiários, programas, no máximo por dia, 2 programas por dia. Um de manhã, outro à noite, talvez na hora do almoço. Você pegava uma notícia aqui, outra acolá. Você se machucava um pouco, se felicitava depois. Hoje nós temos televisões, emissoras, que têm 24 horas de programação diária. Que eles vão requentando a mesma notícia, requentando, e a notícia traz notícia, a pessoa vai se autodestruindo. E pelo fato de não procurar ser, mas do homem querer excessivamente ter, ele não procura a autotransformação. Ele não lê. As pessoas detestam ler, se instruir. As pessoas querem as coisas prontas, por isso que assiste tanto televisão. As pessoas não têm tempo para buscar um centro espírita ou qualquer núcleo religioso para se evangelizar, para se consolar, não é? Porque dizem não ter tempo, mas tem tempo para fazer um bico, tem tempo para jantar fora, tem tempo para passear, tem tempo para fazer inúmeras coisas. E isso vai enfraquecendo a alma. Isso vai enfraquecendo o espírito. Então, um reverendo da Igreja da Graça, chamado F.S. Bosworth, que ele tem uma frase que eu acho que ela é essencial. Ele diz o seguinte: o cristão, ele tem três alimentos quentes na época, hoje é 6, né? Para o corpo, diários. E um alimento frio para a alma, semanal. Depois ele reclama que sua fé é fraca. Mas também, não é? Só alimenta o corpo e a alma de vez em quando, raramente, não é? Então, a pessoa, se ela não se estruturar, se ela não procurar o que é bom de tudo, vê o lado positivo das coisas. Porque desgraça tem problemas, tem. Nós estamos no mundo de expiações e provas, não é? Mas nós podemos mudar como? Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar o meu lar. Eu posso mudar as pessoas que me rodeiam, eu posso ter uma boa palavra, eu posso ter gentileza, educação, raros no nosso tempo, principalmente entre os nossos jovens mimados, não é? Com a síndrome do imperador tão reinante. Então, nós verificamos que falta mais ao homem ser mudança de postura e mudança da forma como vê o mundo. O mundo é maravilhoso. O mundo é maravilhoso. O mundo dos nossos pais era uma desgraça, era uma pobreza, não tinha o que comer, era difícil. Hoje, nós temos facilidade para tudo. E o homem está imensamente feliz. Veja o CVV da vida, principalmente nas noites de Natal. Quantas vezes eu trabalhei à noite e pessoas querendo se suicidar ligaram no meu serviço para pedir conselho, pedir orientação, porque estavam à bica do desespero. Quantos anos seguidos isso acontecendo? E cada vez mais se avoluma. Crianças em depressão infantil dos 10 aos 14 anos, que aumentou 200% no mundo. Crianças se suicidando. Jovens, por falta de instrução, por falta de evangelização profunda e falta de estruturação do caráter, da moral. Porque uma coisa é aquilo que eu posso fazer. Aquilo é o que eu devo fazer, acho que consiste aí. Muito bom. E o ponto, essa semana, a semana que passou, eu estive numa escola pública aqui de Piracicaba, a convite da diretora. A preocupação era as crianças entre 10 e 15 anos vendo vídeos sobre como cometer suicídio na internet e comentando dentro da sala de aula. E eu fui falar um pouco sobre esse tema para essas crianças. Fizemos ali um sarau ali na escola e conversamos sobre o tema. É importante, inclusive, que a sociedade comece a combater, mas principalmente o que nos assusta, a gente acha que quem comete suicídio é quem já viveu demais, quem está com crise existencial. E já que você tocou no ponto, acho que seria bom você, o Francisco, comentar um pouco sobre isso. Essas crises acontecendo cada vez mais, numa idade cada vez mais tenra, né? Mais nova. Eu acho que talvez uma questão importante a lembrar é que nós estamos vivendo um momento de muita inconsciência, né? À medida em que há um salto, principalmente no mundo intelectual, no mundo material, ainda existe um lag, um atraso, né? Nessa evolução espiritual que vai caminhando passo a passo, de maneira quase que concomitante. Mas quando a gente pensa no quanto o mundo evoluiu, né, especialmente no que o Alex e você falaram agora há pouco, nessa questão da facilidade de comunicação, nos confortos que nós conseguimos nesse último século, talvez uma das questões que são necessárias para a gente abrir a nossa consciência é de que nós acabamos tendo menor tolerância à frustração. Essa nova geração, por já estar diante de um novo tipo de ambiente, também ela não é culpada disso. Ela quase que pode até ser vítima em algum momento, mas de alguma maneira ela sente a consequência disso. Ela tem muito mais conforto. Então, muito provavelmente, né, aqueles que de alguma maneira se habituaram a terem experiências pequenas e contínuas de frustração, tornam-se mais resilientes e de alguma maneira conseguem entender um pouco mais o porquê da vida ou do porquê estamos aqui na Terra. A Terra não é realmente um lugar de recreio. A Terra não é um lugar exatamente de paraíso, não é. O Evangelho deixa muito claro, Jesus deixa isso muito claro, que o reino dele não é desse mundo. A Terra é uma escola. E a doutrina espírita nos aprofunda essa reflexão, dizendo que muitas vezes não é só uma escola, é uma prisão, é um hospital, um local de refazimento, de reflexão. E daí a importância do que o Alex falou, de nós olharmos para nós, de nós refletirmos um pouco mais, aproveitarmos toda essa oportunidade de choques que nós temos, de contrastes entre calor e frio, escuro e claridade, saúde e doença, alegria e tristeza, para que nós possamos nos acordar, tornarmos mais conscientes a respeito das questões e olharmos um pouco mais para dentro de nós. E entender que as experiências difíceis da vida são justamente aquelas que nos promovem a crescimento, que nos levam a crescer, que nos levam a nos desenvolver. Isso é muito claro, isso não precisa da doutrina espírita para explicar. Qualquer um de nós que está nos ouvindo hoje sabe disso, que se olhar para a sua vida, seja ela um pouco mais jovem ou uma pessoa um pouco mais idosa, ela num flash para trás, um flash para o passado, ela vai lembrar de momentos difíceis da vida dela que promoveram e que de alguma maneira levaram essa pessoa a dar um passo adiante. E essa é a questão do acordamento, de uma consciência maior. Para entender que as barreiras da vida não nos destroem. As barreiras da vida constroem em nós mais força, mais, de alguma maneira, musculatura espiritual, moral, para que a gente possa seguir adiante e sermos, de alguma maneira, eleitos para novas experiências. Quando a gente olha dessa maneira, há uma concordância perfeita, né, Sérgio, com o Evangelho de Jesus. deixa claro: bem-aventurados aqueles que são aflitos, que sofrem, que padecem, porque eles estão diante, pasmem, né? Diante de benesses, diante de uma grande generosidade do Pai, que oferece a nós, pelo seu amor incondicional, essas oportunidades de crescimento. A literatura espírita é farta para nos dizer claramente que, se estamos aqui na Terra e reclamamos, há uma fila imensa de irmãos nossos, ainda não encarnados, que aguardam por essa bendita oportunidade de resgatar, de construir, de aprender e de evoluir. É isso. E um aspecto, Alex, eu já vi você falar muito bem sobre esse tema, ainda dentro da pergunta anterior. Como é que é? Os pais que estão nos ouvindo aí, que vão nos ouvir depois no programa gravado, provavelmente podem estar aflitos com esse tipo de situação já descrita, porque eles estão enfrentando. Qual que seria, então, o posicionamento dos pais? Porque quando o pai não fala dentro de casa sobre o lado B da vida, invariavelmente o filho vai acabar ouvindo lá fora, não é mesmo? Sim, eu até queria fazer um adendo, que esse assunto, ele, para o Espiritismo, é tão atual que, em torno de 150 anos atrás, Kardec, na Gênese, quando ele fala o capítulo São Chegados os Tempos, ele comenta que haveria um número muito alto de suicídios entre as crianças, por causa desse período transitório, por causa dessa transformação da humanidade. Não que isso seja um desejo de Deus, mas porque justamente as forças, elas seriam transmutadas, as pessoas mudariam sua mente, a tecnologia viria como um subsídio para os homens para haver uma transformação. O que eu vejo na atualidade é que os homens não estão sabendo lidar com o que têm às mãos. Nós vivemos um pêndulo histórico. Nós viemos de um passado de castração, de restrições, para um período de liberação excessiva. Porque os pais acharam que aquele projeto paternal do passado era equivocado. Então, o que eles fizeram? Eles jogaram fora. Vamos criar um projeto novo. E criaram o liberalismo. E criaram a passividade, a permissividade. Por isso que, quando nós falamos em síndrome do imperador, é o filho que trata os pais como mordomos. Porque os pais passaram a querer ser amigos de seus filhos e esqueceram que são pais. Por medo de perder o amor de seus filhos, se tornaram permissivos, extremamente permissivos. E perderam a autoridade sobre seus filhos. E os filhos, que dependem dos pais, precisam de um capitão para guiar o barco. E eles não têm mais esse capitão. Foram dadas liberdades excessivas para os filhos, intimidade para acessar a internet, para colocar senha no tablet, para colocar senha no smartphone, para trancar a porta do quarto, para assistir o que se quer. E os filhos foram tendo autonomia quando eles precisam de orientação. Precisam de orientação e encaminhamento. Então, nós vemos pais equivocados, desesperados pelo amor do filho, quando eles deveriam estar desesperados pela educação dos seus filhos. E os filhos vão se perdendo, porque eles perdem a estruturação. E por não estarem presentes, enchem os filhos de presentes, por serem excessivamente ausentes. E nesse âmbito, se eles não nem se dão amorosamente, como que vão dar algo de religião para os filhos, de estruturação evangélica? Imagina. O Chico Xavier conta que, no centro espírita lá, em Pedro Leopoldo, ele começava a reunião às 7 horas da noite e terminava 2 horas da madrugada, a reunião. Ele começava, o cachorrinho da vizinha entrava e ficava embaixo da mesa enquanto ele psicografava. Enquanto ele não terminava, o cachorro não ia embora. Isso por anos. Depois de 3-4 anos, a dona do cachorro veio e disse: então, né, Chico? Meu cachorro vem aqui todo dia. Quem sabe algum dia ele não me traga aqui também? Porque muitas vezes os pais, talvez eles sejam levados pelos filhos para a casa espírita ou para o núcleo religioso. Se até um animal talvez tenha conseguido levar aquela mulher para o centro espírita, porque nós precisamos de um caminho. Os nossos filhos precisam de caminho. Nós vemos jovens crescendo mal educados, grosseiros, equivocadíssimos, mas jovens com uma inteligência fora do comum, mas com um emocional de 3-4 anos de idade. Eles estão indo para o divã dos terapeutas porque a namoradinha briga, porque não passam de ano, porque os pais só ensinam sucesso, não ensinam fracasso. Porque eles são educados para serem os melhores alunos, para terem os melhores empregos, terem os melhores salários, para serem os mais relevantes da turma, quando isso não é necessário. O necessário é você ser um homem de bem. Você, lógico, ter sucesso? Sim. Mas o único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Então, é necessário uma autotransformação para os pais, para que os filhos possam se transformar. Porque, na atualidade, eles são vítimas de uma educação equivocada. Muito bem colocado, Alex. É exatamente. O melhor presente aí, então, é o Evangelho. E a educação. Que vai dar a base, a estrutura para que o que você e o Francisco comentaram possa permitir que esse indivíduo, ao se desenvolver, vá lidando melhor com as frustrações. Eu acho que a doutrina espírita apresenta uma larga vantagem para esclarecimento, porque deixa muito claro que essa eventual tentativa de acabar com o seu sofrimento, eliminando a sua vida física, não só é em vão, como ele agrava a situação. A doutrina espírita deixa isso muito claro. Então estamos diante de uma grande oportunidade para podermos, de uma maneira até racional, convencer esses irmãos, né, que se encontram num momento de aflição, num momento de incertezas, num momento de fraqueza, por uma série de razões, como o Alex explicou, mas que certamente, acima de tudo, precisam de um esclarecimento para que possam, de alguma maneira, tomar uma decisão um pouco mais acertada nas suas vidas. Na medida em que a gente tem certeza de que somos espíritos imortais e que a vida não acaba com a morte do corpo físico, certamente isso vai levar talvez boa parte ou quase totalidade desses irmãos a pelo menos refletirem sobre essa situação, porque é o que a doutrina espírita esclarece, né? Muito bem, amigos ouvintes, muita atenção para essa orientação. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com essa frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação espírita. São elas o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, e a Gênese. Lembrando que você pode adquirir estas e outras obras na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, esquina com Alfere José Caetano. Vamos então com a nossa mensagem de abertura na voz da querida Terezinha de Oliveira, Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Estamos fazendo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje no capítulo 28, item 8, Instruções para os Médiuns, sobre o tema Reuniões Espíritas. E aí a gente vai lendo e aí a gente pede o comentário dos nossos confrades aqui. Nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Nesses dias, difundirei do meu Espírito sobre os meus servidores e servidoras e eles profetizarão. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 17 e 18. E eu vou ler um pouquinho mais para a gente fazer os comentários. O item número 9, o prefácio. Quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens e que em toda parte penetrasse a voz dos Espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. Com esse objetivo é que os Espíritos se manifestam hoje em todos os pontos da Terra e a mediunidade se revela em pessoas de todas as idades e de todas as condições, nos homens como nas mulheres, nas crianças como nos velhos. É um dos sinais de que chegaram os tempos preditos. O primeiro parágrafo, esse segundo, me faz lembrar de uma história interessante de um dos nomes mais importantes da doutrina espírita, que foi Gabriel Delany. Ele tinha 9 anos de idade e estava brincando na casa de amiguinhos, quando a mãe do seu amiguinho, dona da casa, perguntou: Gabriel, qual a profissão do seu pai? O que seu pai faz? Ele respondeu: meu pai é médium. Eu falei: é? E o que que um médium faz? Ele falou: se a senhora quiser, eu demonstro para a senhora. Ela falou: pois não. Pegou uma mesinha, ele com as suas mãozinhas pequenininhas de um menino de 9 anos, mais os dois amiguinhos, as apoiaram sobre a mesa e a mesa se levanta num fenômeno da tiptologia, das mesas girantes, e fazem um bailado. A mulher se assusta, se choca com a mediunidade daquele menino de 9 anos. Na codificação do Espiritismo, as irmãs Bodin, com 14, 16 anos, não é? Porque vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Porque a mediunidade é uma faculdade orgânica. Todos as têm. Mas a questão é: como nós estamos nos preparando para essa faculdade que é inerente ao ser humano? Como nós estamos vislumbrando os nossos filhos, as nossas crianças? Qual o encaminhamento? Como nós estamos encarando essa faculdade que nos abre um facho de luz para a eternidade? Porque a mediunidade é uma das ferramentas mais importantes que o Espírito tem para não se desapegar do Criador, nem tampouco dos missionários da luz. Muito bem. Não, acho que o Alex falou muito, de maneira muito completa, né? Eu acho que esse primeiro trecho do Atos dos Apóstolos deixa muito claro essa questão de que essa mediunidade a qual Jesus estava falando era uma mediunidade que, de alguma maneira, traria uma mensagem diferente, né? Embora já se soubesse, né, que a comunicação com os espíritos, né, antes da vinda de Jesus já era algo conhecido, né, e até de alguma maneira restrito, né, aí por Moisés e pelos outros povos, é, Jesus de alguma maneira deixa claro que essa mediunidade não apenas vai continuar, esse intercâmbio do mundo dos espíritos vai permanecer, mas vai se enfatizar, vai se fortalecer. E Jesus enviará, né, a sua mensagem, reforçará a sua mensagem através desse mecanismo, né? E é o que Kardec, de alguma maneira, no parágrafo seguinte, confirma, de uma maneira muito clara, né, inequívoca, de que, de fato, a mediunidade não apenas se permaneceu, se repetiu ao longo das gerações, mas também foi usada pelo plano divino por uma maneira, de uma maneira mais nobre, de uma maneira mais direta, de uma maneira mais madura intelectualmente e moralmente falando, né? Para continuar a transmitir a mensagem do Evangelho. Muito bem. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e, com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Os médiums são os intérpretes incumbidos de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos, ou melhor, são os órgãos materiais de que se servem os espíritos para se expressarem aos homens por maneira inteligível. Santa é a missão que desempenham, visto ter por fim rasgar os horizontes da vida eterna. Os espíritos vêm instruir o homem sobre seus destinos, a fim de o reconduzirem à senda do bem, e não para o pouparem ao trabalho material que lhe cumpre executar nesse mundo, tendo por meta o seu adiantamento, nem para lhe favorecerem a ambição e a cupidez. Mediunidade como facho de luz. Esse é o grande objetivo. Não para favorecimento pessoal, nem para obter poder, nem para obter posses, mas para esclarecer, consolar e iluminar. Esse é o grande objetivo. Um médium educado, esclarecido, que tem um estudo desenvolvido, é um ponto de luz no universo. Porque ele pode ser instrumento para coisas maravilhosas. Ele sentindo, ele enxergando, ele escutando, ele se tornando instrumento. Porque não se restringe a mediunidade à casa espírita, nem à sala de reunião mediúnica. Que o médium é em todo momento, toda hora, sabendo equilibrar as potências da alma, sabendo atrair espíritos de escol através de atitudes dignas e decentes, ele pode ser um instrumento para aquele que chora a bica do desespero, para o caído, para o depressivo, para o dorido de todos os matizes. Ele pode, minuto após minuto, estar praticando o Evangelho de Jesus através de sentir, porque não basta você fazer o bem, você tem que saber como fazer o bem. Não basta ter a mediunidade se você não sabe canalizá-la para o bem do próximo. Muitos usam para se aparecer, muitos usam equivocadamente, se associando a espíritos inferiores. Aqueles que conseguem, sendo além de um bom médium, um médium bom, que são duas coisas diferentes, ele consegue fazer a luz de Jesus se espraiar sobre a face da terra e fazer uma transformação no mundo. A mediunidade bem conduzida é o amor de Deus no coração dos homens. O Alex falou de uma coisa importante, que é sintonia, né, Sérgio? Todos nós somos influenciados pelos espíritos e nós influenciamos também vice-versa, né? Isso já está claro, né? De que os espíritos, de uma forma mais ostensiva ou menos ostensiva, influenciam nas nossas vidas. Claro, aqueles médiuns a que são referidos aqui nesse trecho são aqueles médiuns que, de fato, sentem a presença, a comunicação de maneira ostensiva dos espíritos. Mas, da mesma maneira, são também influenciados por eles, através da sua sintonia, né? Isso que o Alex está falando é importantíssimo. Na medida em que, se aquele médium quer, de fato, ser um bom mensageiro da luz, um bom mensageiro do alto, né, em relação à sintonia com os espíritos que realmente refletem essa elevação moral, cabe a ele sintonizar. Da mesma maneira como assim sintoniza uma estação de rádio, né? Ou aqueles que estão ouvindo agora clicaram no aplicativo porque querem ouvir alguma coisa que vem da gente aqui. É a mesma coisa que acontece nessa sintonia com os espíritos, né? Os médiuns bem educados, bem intencionados, vão estar procurando não apenas atuarem de maneira elegante durante o processo de comunicação, mas durante todos os momentos da sua vida diária, para que essa sintonia possa estar, de alguma maneira, muito bem ajustada para essa melhor eficiência. Depende muito mais do médium, como o Alex falou, do que da espiritualidade. A espiritualidade está lá, está à busca de ferramentas, está à busca de argumentos e instrumentos para que possa, de alguma maneira, agir, né? Então, o caminho é sempre daqui para lá, para que a gente possa fazer essa sintonia, né? Continuando. Aí tem os médiuns, o de que devem compenetrar-se bem para não fazer mau uso de suas faculdades. É, falou pouco. Aquele que médium compreende a gravidade do mandato de que se acha investido, religiosamente o desempenha. Sua consciência lhe profligaria como ato sacrílego utilizar por divertimento e distração para si ou para os outros faculdades que lhe são concedidas para fins sobremaneira sérios que o põem em comunicação com os seres do além-túmulo. A gente já comentou um pouco esse tema, né? Explorou bem. Como intérpretes do ensino dos espíritos, têm os médiuns de desempenhar importante papel na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar guardam proporção com a boa diretriz que imprimam as suas faculdades. Porquanto, os que enveredam por mau caminho são mais nocivos do que úteis à causa do espiritismo. Pela má impressão que produzem, mais de uma conversão retardam. Terão por isso mesmo de dar contas do uso que haja feito de um dom que lhes foi concedido para o bem de seus semelhantes. É a mediunidade nos transformando e realizando a transformação alheia. Mas é necessário que a gente coloque em pauta sempre o estudo aprofundado da doutrina espírita. Sempre a qualificação em tudo. Porque muitas vezes o médium, ele adentra a casa espírita com transtornos advindos da mediunidade, o novato, aquele que descobriu a mediunidade recentemente, como no livro Mediunidade Sem Lágrimas, de Eliseu Rigonati, que é um manual maravilhoso para aqueles que estão iniciando a mediunidade, se perdem, não entendem, sofrem seus efeitos. Ao entrar em um centro espírita, num grupo mediúnico, para estudar a mediunidade, para entender a mediunidade, para então poder trabalhar com a mediunidade de forma coerente e lúcida, esses trabalhadores, eles têm que entender que o estudo não acaba. Ele entrou, conseguiu fazer parte de uma reunião espírita, uma reunião mediúnica, faz parte, trabalha. Muitas vezes isso pode ser sinal de acomodação. O médium se achando poderoso, dono de todos os segredos, ele fala, agora eu vou só trabalhar. E abdica de estudar, e abdica de se qualificar, e perde a oportunidade de conhecer mais. Nesses mais de 20 anos de trabalho na doutrina espírita, especificamente na área da mediunidade, eu já tive que mudar de ideia de tantas coisas, meus amigos. tantas ideias preconcebidas, tantos conceitos equivocados e que com a experiência, com a leitura, eu tive que mudar conceitos, transformar ideias para que o trabalho fosse feito a contento, quanto através da leitura, através do estudo. Por isso que quando nós orientamos e fazemos a campanha do estudo do livro espírita, nós fazemos profundamente, porque o médium sem estudo é como ferramenta sem disciplina. E como André Luiz no livro Sinal Verde diz, se você não acredita em disciplina, observe um carro sem freio. O médium sem estudo e sem disciplina é tal qual um carro sem freio. É extremamente prejudicial. Então, o espiritismo alarga os horizontes, a mediunidade é ferramenta disso, mas nós temos que nos qualificar, nos tornar ceareiros úteis. Isso é o mais importante. O médium que queira gozar sempre da assistência dos bons espíritos tem de trabalhar por melhorar-se. O que deseja para a sua faculdade se desenvolva e engrandeça, tem de se engrandecer moralmente, de se abster de tudo o que possa concorrer para desviá-la do seu fim providencial. Se às vezes os espíritos bons se servem de médiuns imperfeitos, é para dar bons conselhos com os quais procuram fazê-lo retomar a estrada do bem. Se, porém, topam com corações endurecidos e se suas advertências não são escutadas, afastam-se, ficando livre o campo aos maus. Capítulo 24, itens 11 e 12, terá um pouco mais de detalhes sobre isso. Prova a existência que da parte dos que não aproveitam os conselhos que recebem dos bons espíritos, as comunicações, depois de terem revelado certo brilho durante algum tempo, degeneram pouco a pouco e acabam caindo no erro, na vertigem ou no ridículo, sinal incontestável do afastamento dos bons espíritos. Aliás, acho que esse é um bom ponto para a gente comentar, né, Alex? Acho muito útil, porque se nós olharmos o Livro dos Médiuns, no capítulo de perda e suspensão da mediunidade, Kardec estuda profundamente esse tema, porque o médium desavisado, o médium invigilante, que não toma conta dessa faculdade bendita, ele pode tê-la suspensa, ou mesmo perdê-la, por todo sempre, porque fez mau uso dela. O capítulo é muito claro, e eu já vi médiuns que se perderam no caminho e que tiveram sua mediunidade suspensa. Médiuns que, trabalhando belíssimamente, por se equivocarem, por se acharem maior do que a mensagem, que eram instrumentos, perderem, por causa da vaidade, a faculdade. E quando o médium perde a faculdade ou ela é suspensa e ele não tem humildade para aprender com esse fenômeno, para ele não ficar por baixo, porque ele envaidecido e egocêntrico está, ele passa a mistificar as comunicações. Aí ele entra num crime. Até achei bonita a palavra, sacrílega. Uma atitude sacrílega, um sacrilégio. Porque ele está vendendo algo que ele não tem posse. Ele está negociando algo que não é dele. Então ele começa a fingir a faculdade, se ele não tem a devida humildade. E isso acaba, como se está dizendo no texto, perdendo a luz, ele vai ficando obscuro, suas comunicações perdem a beleza, não é? Até que chega um ponto que ou ele sai da instituição, porque ele é chamado a atenção por aquilo que está cometendo, ou ele se melhora, se refaz, ou ele sai da instituição melindrado, como é muito comum acontecendo, fundando um outro núcleo religioso em que absurdos acontecem, ou ele abandona tudo. Muda até de religião e passa a criticar a doutrina espírita como se ela fosse culpada pelos seus equívocos. Então, isso é muito comum acontecer, nós vemos isso todos os dias acontecer na doutrina. Eu vi mentes brilhantes indo embora da casa espírita, que poderiam fazer coisas maravilhosas, mas porque se perderam. Por que se perderam? Então, é importante a disciplina. E não achar que você é maior do que a mensagem que você é portador. Nunca. Você me deu um gancho aqui, Alex. Recentemente eu estava vendo um vídeo do Rossandro Klinger e está circulando pela WhatsApp, onde ele dá uma mensagem bem forte com relação aos trabalhadores da Casa Espírita e o quanto as instituições deveriam acolher os seus trabalhadores. Muitas vezes o médium, acontece esse tipo de coisa com o médium, ou o trabalhador deixa de frequentar o trabalho, e as pessoas às vezes, naquela questão de respeitar o livre-arbítrio, acabam não entrando em contato, não conversando. Exatamente. Eu queria que vocês comentassem, Francisco, se você puder comentar um pouco. O Rossandro tem falado, ele até chega a mencionar de se criar um trabalho específico para cuidar dos trabalhadores. Provavelmente, aqueles que deveriam cuidar dos trabalhadores também precisam de cuidado, porque não estão tentando, não estão conseguindo ser sensíveis o suficiente para, de alguma maneira, chamarem a consciência desses que estão em desequilíbrio, né? E talvez por inexperiência, por também falta de conhecimento, eles acabam se omitindo, muitas vezes de uma maneira não dolosa, vamos dizer assim, né? De uma maneira inconsciente. Simplesmente abandonam. Ah, ele não quer ir, tá? Ou ele está destoando, enfim, deixa para lá. Quando, na verdade, é aí que está a grande oportunidade do resgate e do trabalho mesmo, de acolher aquele que sempre esteve no grupo, né? E parece que não é normal, mas é porque aqueles que trabalham, os voluntários, são aqueles que primeiro se acorrem até a Casa Espírita. Mas eu acho que o ponto central de tudo, não tenho muita certeza, é o que eu acho. É aquilo que a gente está falando desde o começo do programa. Falta estudo. Falta estudo. Se não se estuda, não tem como você, de alguma maneira, ter condições de refletir sobre uma questão, de olhar para um problema de uma maneira um pouco mais profunda, para poder, de alguma maneira, tentar resolver esse problema. Então, se tratam essas questões de maneira superficial, porque não se estudou. A doutrina é muito clara em relação a essas questões. Caridade, acima de tudo, compreensão, né? Acolhimento. E, de alguma maneira, isso precisa ser sempre observado por vigilância, né? E o Alex tocou exatamente no ponto que muitas vezes o médium é tomado pelo orgulho diante do personalismo e de outros aspectos, que se transforma maior do que a mensagem que ele está transmitindo. Há que se tratar o assunto com uma certa discrição, até porque aquele que está para não constranger isso, pessoa. O enfermo ele tem o aspecto do orgulho que está impactando aí. Eu acho que tem esse ponto, mas eu acho que tem um outro ponto que a gente pode experienciar também e que a gente verificar. Atualmente, a União Espírita de Piracicaba nos convidou para dar um curso na casa, que é um curso para trabalhadores, de reciclagem da mediunidade. E eu comecei a observar a necessidade do trabalhador da reunião mediúnica. As necessidades, porque ele estudou, ele tem consciência da maioria das coisas. Mas com o tempo vai se perdendo, não é? E no trabalho mediúnico, muitas vezes, não se dá o tempo para o estudo. E a pessoa não se dá essa possibilidade. Então, nós passamos a observar muitos trabalhadores carentes de orientação. Saíram, por exemplo, de um curso de mediunidade, foram para o trabalho mediúnico. Mas não terminou o aprendizado. Muitas vezes, eles encontram dirigentes orgulhosos, dirigentes até obtusos, fechados em si mesmos, que só querem chegar como se fosse uma empresa. Se tivesse uma máquina de ponto na porta, ele iria pegar o cartão, picava o ponto, entrava, fazia mecanicamente a prece inicial, os livros, ia para o trabalho, fazia as orientações, terminava, fazia a prece e ia embora. Não é assim que funciona. Muitos trabalhadores que estão nas instituições espíritas, no trabalho mediúnico, parece que eu estou fugindo um pouco do tema, mas eu não estou. O que que acontece? Eles estão lá, eles vão para o trabalho assim, emocionados, né? Com uma felicidade fora do comum. Eu já tive nessa situação. É uma alegria sem fim. Aí você chega, aquela mesmice, aquela rotina vai destruindo o médium. E ele não encontra subsídios para sair daquela mesmice. Muitas vezes fica 5, 6, 7 anos, não tem uma evolução. E nós podemos observar no curso pessoas que tinham necessidade de mudar, que precisavam de um detalhe, uma orientação ou outra. E o que o médium ele esquece de verificar é que quando chega a hora dele trabalhar, ele começa a emitir ao longo do seu tempo uma energia, como Eliseu Rigonati fala, no Mediunidade Sem Lágrimas, fluídico, nervosa ao redor de si, que se transforma como se fosse uma luz que atrai os espíritos sofredores até ele. Agora, eu faço uma pergunta. Se no momento de você trabalhar, você pode ter o conhecimento, mas não tem a prática. Porque ferramenta, a enxada que não carpe, ela enferruja. Exato. O que acontece? Quando esses espíritos se assenhoreiam do psiquismo do médium, que não está capacitado, que não está acostumado, ele tem a teoria, mas não tem a prática. Porque o que acontece? O médium ele tem a capacidade de absorver a emoção do espírito comunicante. Se ele não tiver devidamente instruído, ele se desequilibra. Aí o que acontece? Ele se perde mentalmente, psicologicamente, desenvolvendo transtornos. Aí nós nos perguntamos, quantos não tem assim nos trabalhos mediúnicos? Na casa espírita, que vem só para o trabalho e vai embora, a gente nem conhece. Cheios de transtornos e que precisam do acolhimento. Que pode desenvolver crises de depressão, de pânico, de transtorno de personalidade, porque não souberam lidar com a mediunidade, não tiveram ninguém também para orientar. Não é? A casa espírita não é uma empresa. Você tem que bater o ponto. A casa espírita é um manancial de luz que serve para todos serem auxiliados. Todos. Então, o médium, aquilo que ele transmite não é para os outros. Primeiramente, é para si. Porque a boca está do lado do ouvido. A gente tem que sempre lembrar disso. Então, aquilo que eu falo, eu tenho que aprender a ouvir. E aprender a receber. Porque senão, entra em transtorno. Dá uma carência. Dá uma depressão. Dá uma tristeza. E muitos vão embora porque não tiveram um acolhimento. Muito bem. Muito bem explorado o tema. O último parágrafo. Conseguir a assistência destes, afastar os espíritos levianos e mentirosos, tal deve ser a meta para a qual convijam os esforços constantes de todos os médiuns sérios. Sem isso, a mediunidade se torna uma faculdade estéril, capaz mesmo de redundar em prejuízo daquele que a possua, pois pode degenerar em perigosa obsessão. O médium que compreende o seu dever, longe de se orgulhar de uma faculdade que não lhe pertence, visto que lhe pode ser retirada, atribui a Deus as boas coisas que obtém. Se as suas comunicações receberem elogios, não se envaidecerá com isso, porque as sabe independentes do seu mérito pessoal. Agradece a Deus o haver consentido que por seu intermédio bons espíritos se manifestassem. Se dão lugar à crítica, não se ofende, porque não são obra do seu próprio espírito. Ao contrário, reconhece no seu íntimo que não foi um instrumento bom e que não dispõe de todas as qualidades necessárias a obstar a intromissão dos espíritos maus. Cuida, então, de adquirir essas qualidades e suplica, por meio da prece, as forças que lhe faltam. Acho que o Alex já antecipou, né, Alex? Acho que o comentário dele foi perfeito em relação a isso. Vamos falar agora sobre os nossos patrocinadores. Mas antes disso, deixa eu mandar um grande abraço para a Larissa Lenharo e o Ronan Godoy, que estão nos ouvindo lá do Reino Unido. Hoje nós também temos aqui o ouvinte internacional, o Denis Saito, está conosco aqui no estúdio. Depois eu quero saber qual foi o que você achou da experiência, Denis. Os nossos patrocinadores, então. A União Rádio Web é um projeto vinculado à USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, e é mantida com a colaboração de um grupo de abnegados companheiros que, unindo esforços, tornam possível que a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos possa alcançar os corações que dela necessitam.

falando desta parte, não é? Só que daí a gente verifica o seguinte. Como ele diz, que estando a duração do castigo subordinada à melhoria, daí resulta que o espírito culpado, que jamais melhorasse, sofreria sempre. Para a gente ver que, apesar da lei de causa e efeito, do livre-arbítrio do espírito, existe Deus acima de tudo. E aí nós lembramos de Jesus, que diz que o amor cobre a multidão dos pecados. Poxa vida, se fosse tão preto no branco, se fosse tão seco assim, que Deus punisse as nossas mínimas atitudes e esperasse pela nossa reparação para a gente sair do limbo, puxa vida, quantos de nós nunca sairia? Nunca sairia, nunca teria oportunidade, nunca teria força. É por isso que, para destruir essa situação, é que veio a reencarnação. Que reencarna, esquece, você tem a oportunidade de recomeçar. Então, Deus sempre nos dá a oportunidade de recomeçar. Isso é maravilhoso. E o Espiritismo nos dá essa possibilidade. Enquanto outras doutrinas, outras religiões fecham as portas da esperança, o Espiritismo, ele abre, não é? Dizendo que há sempre tempo de recomeçar. Isso eu acho divino e maravilhoso. E consola bastante. Extremamente. O artigo 15º, uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é não ver o termo de sua situação e crer que sofrerão sempre. É para eles um castigo que lhes parece dever ser eterno. É, tem muito a ver com essa crença, né, de pena eterna, né? Mas que, de uma certa maneira, está muito claro nessa explicação, nesse item 15, que é uma expectativa ou uma impressão que o espírito tem em função de acreditar que esse sofrimento deve ser, de fato, de longa duração. E, de alguma maneira, é proporcional à sua própria consciência em função dos atos que cometeu. Então, a justiça sendo plena, sendo divina, né, certamente dá essa condição para que o espírito experiencie essa situação, né? Outro detalhe importante tem a ver com o fato de que espíritos mais inexperientes, né, menos esclarecidos, certamente não vão se sintonizar em altas esferas, né? Então eles vão se sentir claramente sintonizados em baixas vibrações, em baixas, de alguma maneira, situações de mais desconforto, que podem dar essa impressão ao espírito que o sofrimento é mais longo do que de fato ele é, né? Mas isso é proporcional. À medida que o espírito vai se tomando consciência de si, e nos itens seguintes isso também é muito claro, vai se arrependendo, vai entendendo do contraste, vai compreendendo que o efeito que ele está sofrendo, na verdade, é causado por um ato que ele cometeu, ele começa, de alguma maneira, a tentar algo diferente, né? Naquela tentativa de erro e acerto, caio, levanto, e vai tomando mais consciência e compreendendo que, logicamente, esse desconforto vai ser menor à medida em que os seus desequilíbrios também forem menores, né? É por aí. Muito bem. Antes do 16º, vamos dar um abraço aqui para Mayra Sato, lá de Londrina, Denis? Maringá. O nosso grande abraço, nosso parabéns pelo trabalho que ela vem desenvolvendo lá na cidade de Maringá. O artigo 16º. O arrependimento é o primeiro passo para o aperfeiçoamento. Mas sozinho não basta. É preciso ainda a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação, dando esperança e preparando as vias da reabilitação. Mas somente a reparação pode anular o efeito, destruindo a causa. O perdão seria uma graça e não uma anulação. Esses três passos, depois que uma pessoa comete um erro, depois que ele sai do torvelinho de dor, não é? Arrependimento é a lucidez, é você enxergar que você errou. É o primeiro passo para tudo acontecer, não é? E muitas vezes pode demorar bastante. A expiação é a dor. Porque se você não sofrer a dor do próximo, que é o ato de misericórdia, mas se você não sentir a dor que você causou, não tem impacto sobre você. Então a próxima etapa é da dor, depois do arrependimento. Aquela dor que dói até o fundo do osso do corpo. É uma coisa impressionante. Até que, depois de tanto você sofrer de complexo de culpa, porque se existe o perdão, também tem que existir o auto-perdão. Se a pessoa não for capaz de se auto-perdoar, ela não vai ser capaz de reparar, não é? Então, a partir do momento que ele se conscientizou do erro, que ele sofreu, que ele até, de uma forma masoquista, desejou a dor, porque ele se sente culpado. Mas a partir do momento que ele se auto-perdoa, ele fala, agora eu preciso ajustar a situação. E vem a reparação, né? É importantíssima a reparação, porque não basta que a pessoa nos perdoe para que tudo esteja resolvido. Você, o que, que acontece? Você recebeu a liberação da pessoa ofendida, mas você não está quites com a providência divina. Enquanto você não reparar a falta, você não sairá da ciranda reencarnatória expiatória. É uma questão consciencial também, né? A tua consciência não lhe permite a tranquilidade, a serenidade. Mas, né? Tem pessoas, Sérgio, que acha que a pessoa perdoando está tudo resolvido. Já está resolvido o dilema. Mas ela não está isenta do que ela realizou, do que ela infringiu junto à providência divina. Ela não está isenta. Enquanto, que nem Jesus diz, não pagar ceitil por ceitil, não sairá da prisão. E a prisão é a reencarnação expiatória que o obriga a reparar a falta. Quer hoje, quer seja amanhã, quer seja quando for. Muito bem. E você acabou explorando o item 17, viu, Alex? Acho que explicou muito bem, não preciso nem ler. O item 18, depois o Francisco comenta para a gente... Os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbariam. Permanecem nos mundos inferiores, onde expiam suas faltas pelas tribulações da vida e se purificam de suas imperfeições até que mereçam encarnar-se nos mundos mais avançados, moral e fisicamente. Se pudéssemos conceber um lugar de castigo circunscrito, é nos mundos de expiação, pois é em volta desses mundos que pululam os espíritos imperfeitos desencarnados, esperando uma nova existência, que permitindo-lhes reparar o mal que fizeram, ajudará em seu adiantamento. Se a gente puder explicar esse item de uma maneira bem simples, né, e até um pouco mais caridosa, poderia fazer assim um paralelo, né, de uma classe assim do primeiro ano do ensino médio e primeiro ano do ensino fundamental, né? Adianta a gente levar 2, 3 alunos do ensino fundamental para frequentar uma aula do ensino médio? Não, né? Certamente esses alunos certamente vão tumultuar, na verdade, os trabalhos que já estão ocorrendo ali naquela aula, em que o nível de conhecimento, de experiências, né, de desafios, são desafios maiores para os quais aqueles alunos do primeiro ano do ensino fundamental ainda não estão preparados, né? Então, é dessa maneira, de uma maneira justa, né, absolutamente justa, que o pai nos coloca no lugar exato onde nós precisamos estar. É por isso que Kardec explica dessa maneira. Quer dizer, espíritos que são mais imperfeitos, que são mais inexperientes, ou alguns que relutam em seguir adiante, eles permanecem naquele círculo para que possam refazer as suas experiências, refletir, recolocar a sua consciência em marcha, se arrepender das suas dificuldades, das suas imperfeições, tentar diferente, para ficarem de alguma maneira mais qualificados a vivenciar uma experiência um pouco mais complexa, né? Que é o que nós temos nos mundos superiores. Nós estamos quase chegando ao final. Eu vou dar uma pulada lá para o item 21, porque eu acho que cabe um comentário. Aí eu vou pedir para o Alex comentar. Cada um é responsável apenas por suas faltas pessoais. Ninguém carrega a pena das faltas de outrem, a menos que tenha dado lugar a tal, seja provocando-as por seu exemplo, seja não as impedindo quando tinha esse poder. E é assim, por exemplo, que o suicida é sempre punido. Mas aquele que por sua dureza impele um indivíduo ao desespero e daí a destruir-se, sofre uma pena ainda maior. Falamos sobre suicídio, por isso que eu queria terminar, né, com esse tema. Sim, é lógico. É uma questão assim óbvia que você vai ter que reparar a falta que você cometeu, não é? Portanto, nós podemos ver em algumas religiões que elas têm o batismo, que é justamente para nos livrar, não é, do pecado original, que é do erro, do equívoco de Adão e Eva. Como se a gente fosse responsável por um erro que aconteceu na formação do mundo, não é? Então, é lógico que por detrás dessa história contada no princípio da Bíblia, na Gênese, existe uma profundidade por detrás, é uma linguagem simbólica, que seria impossível que até hoje a gente fosse punido por algo que alguém cometeu. Não, a cada um é dado o livre-arbítrio para fazer o que é conveniente. Especificamente falando sobre o suicídio ele é um ato tão grave que se você mata alguém, você está cometendo um crime nefando. Quando você se mata, é um crime pior ainda. Porque você está tirando a própria vida, você está saindo do palco da vida pelas portas do fundo, não é? De uma forma difícil, você está abreviando sua existência e, inevitavelmente, mas não por um ato de falta de amor de Deus, mas inevitavelmente, pela lei de ação e reação, você colherá situações muito doloridas. Desde o rompimento do cordão fluídico, no ato do suicídio, que ainda o mantém ligado ao seu corpo físico, por dias, semanas, meses ou anos, décadas, ao corpo físico, explicando de forma científica o fenômeno, por causa que você, quando você reencarna, o seu corpo absorve uma capacidade fluídica por uma vida de um certo tempo específico. Por exemplo, o seu destino sobre a face da Terra é viver cerca de 80 anos para desempenhar um papel específico. Se você desencarna através do suicídio com 50, você ainda tem 30 anos de fluido. 30 anos de fluido. É por esses motivos que os espíritos suicidas eles são encaminhados para vales de suicidas, para zonas umbralinas, para drenar esse fluido, que os mantém como mortos-vivos. É um processo de expurgo, né? É um processo de expurgo. E muitas pessoas falam, o vale dos suicidas porque você está segregando. Não. Porque o que acontece? O suicida, como ele entra num processo de neurose, de fixação mental, como André Luiz chamava também de monoideísmo, que ele fecha numa ideia, porque ele não tem esperança de mais nada, e ele atormentado fica quando ele desencarna, suicida, passa pelo transtorno da adaptação. Aí o que acontece? Ele chega no mundo espiritual, se vê vivo, a dor moral é pior, fala, fiz tudo o que eu fiz, abandonei minha família, causei dores e continuo vivo. Então, para ele, é uma decepção e um choque, não é? Então, isso é muito doloroso para o espírito. Mas isso, se ele não foi encaminhado, por exemplo, para o Vale dos Suicidas, ele pode atormentar a família, transmitindo a ele suas impressões penosas, muitas vezes até influenciando o outrem a se suicidar, como ele fez, como acontece em muitos casos em que há suicidas da família. Ele pode influenciar mesmo no umbral, espíritos que desencarnaram, atormentados, a serem influenciados, a se perderem, não querer sua melhora. Então eles vão para um núcleo para poderem se reequilibrar, para que então, através da misericórdia divina, eles tenham a oportunidade da reencarnação. Mas daí colhendo as consequências, porque machucaram os tecidos sutilíssimos do perispírito, e como ele é um molde básico da formação de um novo corpo, automaticamente esse novo corpo trará as consequências irremediáveis do seu ato desequilibrado. Mas tudo isso acontece por amor de Deus, que vai ajudar aquele espírito a se regenerar. E aquilo que nós chamamos de dor ou de tormenta, nada mais é do que um aprendizado, para que ele se torne firme e deteste a ideia de tirar a vida. Muito bem. Eu acho que fechamos bem o tema. Uma pena, o programa está quase chegando na final. Chegou o momento da nossa poesia. E, como sempre, a gente pega do Espírito Maria Dolores, da obra Maria Dolores, psicografada por Chico Xavier, intitulada Conquista de Paz. Não creias, alma querida, seja a prova que atravessas a chaga maior da vida, marcando suplício atroz, enquanto expões o que dizes a corações pela estrada tão tristes, tão infelizes, que a dor lhes consome a voz. Esse carrega desgosto, regado de pranto oculto, aquele em pleno tumulto sente angústia e solidão. Outro tem tanta amargura que treme quando caminha de alma cansada e sozinha, caindo em perturbação. Esse transporta doenças, embora a expressão correta. Outro tem mágoa secreta, disfarçando o próprio eu. Aquele chora e tropeça na penúria em que se arrasa, outro viu a morte em casa, revoltou-se e enlouqueceu. Alma irmã, tolera e aceita a provação recebida, abençoa a própria vida, seja essa vida qual for. O sofrimento onde esteja é a luz com que Deus nos guia nas lutas do dia a dia para a conquista do amor. Maria Dolores sempre nos emocionando, né? Maravilhosa mensagem. Alex, onde você vai estar palestrando essa semana, começo da semana que vem? Amanhã estarei na União Espírita de Piracicaba, fazendo a palestra Laços de Família, em que vou falar sobre a educação dos filhos. Segunda-feira estarei na Casa Espírita Sementes de Luz. Ainda não defini o tema. Estarei por lá. Legal. Francisco, onde você vai estar? Tem alguma palestra marcada? Não, nada programado para semana que vem. Eu vou estar somente no dia 4. Essa semana eu vou estar de folga só no dia 4, lá em Sumaré, no Centro Espírita Secal. E vou levar a palestra sobre o nascimento de Jesus no coração das pessoas. E vamos então ao encerramento do nosso programa. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte desse programa, ou mesmo deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão desta edição. Às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas, às terças, quintas e sábados, às 4 da manhã e às 20 horas, e aos domingos, às 4 da manhã e ao meio-dia. Acompanhe também o programa Visão Espírita ao vivo todos os domingos a partir das 9:30 da manhã. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999. São 20 anos levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. são seus integrantes. Alain de Nil Souza, Alex Bonafini aqui conosco essa noite, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão também aqui conosco, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, Maria Antônia Paduan e Sérgio Aguiar. Operadores de som, André Sanson, e hoje conosco nosso querido Guilherme Pereira. E também, sempre na apresentação, hoje não porque está fazendo palestra na União Espírita, o nosso querido Wilson Garcia. Então eu vou pedir para o Francisco... Ah não, antes disso, Denis, como é que foi a experiência aí, Denis? Conta para nós aí, libera o som dele lá, Guilherme. Sérgio, gostaria de agradecer a todos vocês por me deixar participar. Ah, espero não criar nenhum problema de outras pessoas e encher essa sala de audiência. De novo, agradecer, muito obrigado, experiência maravilhosa. Espero estar aqui outras vezes. Muito bem. Francisco, então, eu peço as suas palavras finais. Depois eu vou passar para o Alex e vou pedir que o Alex faça a nossa prece de encerramento. Mas antes, deixa eu também me despedir. Foi uma honra estar aqui apresentando o programa e tocamos em assuntos muito relevantes. Eu estou grato por isso. Francisco. Eu também só agradecer. Poder agradecer estar aqui entre vocês, refletindo, aprendendo, né, sobre essa doutrina maravilhosa, desejando a todos aí uma excelente semana, que Jesus esteja conosco. Um forte abraço a todos. Eu também, de minha parte, queria agradecer a todos os companheiros, a presença do Denis aqui, que nos presenteou, não é? E que outros possam vir conhecer o nosso trabalho e verificar os nossos esforços e ver na prática como funciona esse trabalho de luz que é tão bonito. Principalmente da técnica, que fica tão anônima e que trabalha mais do que a gente. Então, isso é muito importante, muito bacana. E me sinto agradecido de estar aqui, de fazer parte dessa equipe tão brilhante. Vamos, então, concentrar a nossa mente, nosso coração, para encerrar esses trabalhos na luz de Jesus. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, Jesus, governador planetário, nosso irmão maior, bons espíritos, nós agradecemos profundamente pelas benesses da noite, por tudo quanto recebemos, por tudo quanto nos deste, ó Pai. Que possamos sair daqui, e vamos sair, em melhores condições em que entramos, para que possamos ser melhores hoje do que fomos ontem e amanhã do que estamos sendo atualmente. E que, acima de tudo, Pai, seja feita a vossa excelsa e divina vontade, e não a nossa. Que assim seja. Você acabou de ouvir Programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.